a imortalidade da alma, segundo uma obra que é A República, de Platão. Essa obra, na verdade, é um monólogo em que Platão escreve de Sócrates, porque Sócrates não deixou escrito nada, absolutamente nada. Na verdade, Platão escutava, anotava alguma coisa, ele dava da sua opinião, depois ele compilou, ele montou, ele fez essa obra, que é, digamos assim, obrigatória para quem estuda filosofia, A República. Então, ele coloca assim as ideias sobre a imortalidade da alma. Antigamente eles falavam em uma obra com vários livros, hoje a gente fala um livro com vários capítulos. Então nós vamos falar aqui sobre o Menon, o Fédon e a própria República. Então ele coloca um resumo daquilo que mais ou menos Platão colocou sobre a questão da relação do ser humano encarnado com as entidades desencarnadas, que ele já naquela época lá, há 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, ele já pregava a imortalidade da alma. Então, aqui a gente vai ler um pequeno texto, muito interessante, que é: Platão foi discípulo de Sócrates e um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. No período antropológico, iniciado a partir das ideias socráticas, Platão destacou-se por ter lançado a sua teoria idealista e por ter deixado escrita a maioria dos textos ou dos comentários, dos diálogos, hoje, para hoje, né, sobre aquilo que Sócrates falava. O idealismo platônico consiste basicamente em uma distinção entre conhecimento sensível, que é aquele conhecimento inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo. Então todos nós sabemos aqui que os nossos sentidos nos enganam. Os nossos sentidos nos pregam peças. E ele já naquela época dizia que era enganoso e que pregava peças realmente. E ele falava também do conhecimento inteligível, esse sim, superior e ideal, que acessaria a verdade sobre as coisas. A verdade sobre as coisas. O conhecimento inteligível seria aquele que permite o nosso acesso ao ser e à essência de algo que seria imutável, ao contrário da aparência que pode nos enganar. Então ele coloca aqui que o conhecimento inteligível é aquele conhecimento que faz com que a gente tenha a sensibilidade suficiente de perceber aquilo que é imutável, aquilo que não pode nos enganar. Ele coloca ainda, o conhecimento inteligível estaria no mundo das ideias e das formas. Aqui que ele fala, então, mundo das ideias e das formas seria o mundo da espiritualidade. Aqui, então, ele coloca lá no Menon, que é um dos livros da República, umas passagens fantásticas sobre a questão de que aqui seria uma cópia do mundo das ideias. Aqui, tudo que existe aqui de matéria seria exatamente a cópia do mundo espiritual. Então, por isso que ele fala o mundo das ideias e das formas. Tudo aquilo que existe aqui, todas as formas que existem aqui, no mundo material, são cópias das formas em que existe no mundo espiritual. Enquanto o conhecimento sensível estaria em nossa realidade material, e que a gente esqueceria, de certa forma, do conhecimento inteligível. O mundo das ideias ou das formas, que deve ser escrito com letra maiúscula, seria a realidade intelectual verdadeira e imutável, que pode ser acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. Exatamente. Quando se cria a capacidade racional, a gente deixa de lado tudo aquilo que, às vezes, os nossos sentidos podem nos enganar. E aí, então, é que a gente pode realmente entrar em contato com a questão da espiritualidade, com a questão do mundo das ideias, segundo ele. Nessa instância, estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis, que descrevem essencialmente cada ser ou objeto existente. Já o mundo sensível seria a realidade com a qual defrontamos em nosso mundo prático, em que experimentamos todo dia. Então, aqui ele coloca duas distinções bem claras. O conhecimento sensível, que ele é inferior, ele é enganoso, que vem dos nossos sentidos. Às vezes de nossas emoções descontroladas, de nosso tato, o nosso olhar pode enxergar uma coisa e não ser aquilo que estamos enxergando. Agora, o conhecimento inteligível já é diferente. Ele é totalmente diferente. É ali que é criado, então, o mundo das ideias e das formas, que seria o mundo verdadeiro, o mundo no qual todos nós, encarnados, um dia vamos para lá e depois vamos voltar para cá novamente. Era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado.